coração só na felicidade. Eu canto coração só de paz. Sonho de amor, o sonho virou verdade. Canta coração, canta coração. Não sei de nada não, a tristeza me deixou. Não sei de nada. Não sinto nada, não. Estou sem.